A sua rádio onde você estiver. E para abertura do programa de hoje, vários ouvintes pediram aqui que nós tocássemos um samba. Samba aqui na Transamérica Pop. Ok, hein? Vamos ver do que se trata. Tirei a minha conclusão. E se gritar, pega ladrão. Ah não, aí não, aí é sacanagem. Sabe por quê? Eu vou dizer pra você. Porque eu não vejo graça nenhuma no fato de que Foz, né, ao invés de ser notícia no país inteiro por suas belezas, suas qualidades, enfim, apareça aí no noticiário pela prisão de um, prisão do outro, escândalo A, escândalo B, enfim, tira essa trilha aí do fundo que agora o negócio ficou sério. Muito bom dia a você que está solto e está na sintonia da Transamérica Foz, podendo acessar na internet em transamericafoz.com.br ou entrar em contato conosco pelo WhatsApp 45 8828 2828, 3028-2828 o telefone, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Hoje é sábado, 16 de julho de 2016, eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o programa Front até meio-dia, tocando música e também trazendo informação, descontração, opinião, o comentário do Jorge Pegoraro. Hoje, o assunto não poderia ser outro, claro, até por isso, né? Vamos direto ao comentário do Jorge Pegoraro aqui nas ondas da Transamérica. Fala, Pegoraro! Jorge Pegoraro, bom dia! Bom dia, Guilherme! Quinta-feira, 14 de julho de 2016. Uma data para nenhum iguaçuense esquecer jamais. Próximo ao meio-dia, agentes da Polícia Federal estacionaram uma viatura na porta do Palácio das Cataratas. Entraram no gabinete do prefeito municipal e cumpriram ordem de prisão. Um dos alvos principais da quarta fase da Operação Pecúlio, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, o prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, daqui para frente não poderá mais administrar a cidade que o elegeu seu maior mandatário. Ficará em prisão domiciliar. As ordens foram expedidas pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Porto Alegre, a partir de representação do Ministério Público Federal no bojo da Operação Pecúlio. Relata a nota à imprensa, em alusão à operação que investiga denúncias de fraudes em licitações de obras viárias e contratos de prestação de serviços firmados pela Prefeitura de Foz do Iguaçu com recursos procedentes do governo federal. Bem como, a prisão se fez necessária para a garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, revelou o delegado da Polícia Federal. Sem dúvidas, um dia muito triste para toda a comunidade de Foz do Iguaçu. A notícia foi parar em rede nacional. Iguaçu é um dos destinos turísticos mais importantes do país. Aliado às notícias ruins das condições desfavoráveis atuais da economia e o alto índice de desemprego, resultaram num verdadeiro tsunami na cidade. A vice-prefeita já assumiu a administração municipal e terá muito trabalho pela frente, principalmente no tocante à saúde financeira do município. Terá que contar com bons nomes para ajudá-la na difícil tarefa de administrar o caos que impera na cidade, seja na educação, saúde, nas causas sociais, até nos buracos das ruas, pois a cidade de Foz do Iguaçu está literalmente no fundo do poço. Pense nisso comigo. Comentário de Jorge Pegoraro, todas as semanas aqui nas ondas do Front Transamérica. E lembrando que você pode comentar não apenas este assunto, como todos os temas abordados ao longo do programa. No WhatsApp estamos no 45 8828 2828, Facebook, fanpage Transamérica Foz, no Twitter, arroba Transamérica Foz. E se você ficou com saudade, né, do bom e do velho telefone, ó, pode ligar aqui, a Luciana atende você. 3028-2828 é o telefone aqui na sua rádio. Vamos de música agora? Front Transamérica até meio-dia. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticircose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é burro. O corpo ainda é burro. Assim. Reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia. O pulso ainda pulsa. O corpo ainda é pulco. Ainda pulsa. Ainda é pulco. Programação musical aqui no Front, celebrando ainda o Dia Mundial do Rock, né? Que teve de tudo nessa semana aqui na sua rádio. Teve estúdio ao vivo de segunda a sexta, com apresentação aí de bandas nacionais. Edição especial do Transmania na quarta-feira, né? Uma homenagem também aos Beatles no Café Transamérica, enfim. Não dá pra ficar só no sertanejo, que muitas rádios tocam a rodo e sem muito critério por aí, né? Enfim, vamos falar agora de Operação Pecúlio. É claro que eu não vou fugir da raia, né? E deixar aqui de falar sobre esse assunto, vou fazer aqui meu comentário sobre os acontecimentos desta semana, né, que teve na quinta-feira o cumprimento do mandado de prisão domiciliar contra o prefeito Reni Pereira, o afastamento de Reni do cargo por determinação judicial e também a posse da vice-prefeita Ivone Barfaldi, que teria levado um susto aí quando viu os agentes da Polícia Federal entrando no seu gabinete para levar uma cópia, né, da decisão da justiça e informar sobre a necessidade de assumir o comando da prefeitura. Bom, vamos lá. Muito do que cabia ser dito, né, já foi informado, inclusive, no noticiário, né, enquanto novas notícias vão chegando, claro, e ampliando ainda mais o escândalo iniciado no mês de abril com a primeira fase dessa operação. Eu quero deixar aqui meus parabéns aos agentes da Delegacia da Polícia Federal aqui no município, né, também aos delegados, todo o pessoal da delegacia e por qual motivo, né, e vocês hão de concordar comigo. O trabalho de investigação da Operação Pecúlio, ele começou no finalzinho do ano passado, né? Em abril foi deflagrada a primeira fase, em maio a segunda, em junho a terceira e agora na quinta-feira saiu a quarta fase, tendo como alvo especificamente o prefeito municipal, né? Então, se contornando aí todas as questões legais e tudo mais, foi um trabalho rápido, né? Relativamente rápido, ainda mais se tratando aí de investigação envolvendo autoridades eleitas e legalmente constituídas. E meus parabéns à Polícia Federal vai justamente porque muitas dessas denúncias que foram rapidamente apuradas na Operação Pecúlio não eram exatamente o que se poderia chamar de novidade, né? Algumas delas já eram até bem conhecidas, por exemplo, dos vereadores aqui da cidade, que fizeram o que mesmo? Bom, arquivaram pedidos de investigação, engavetaram pedidos de abertura de CPIs, não cumpriram também, podemos dizer, né, com uma das suas duas funções básicas, que é fiscalizar o trabalho do Poder Executivo. Situação delicada, portanto, e se levarmos em conta também que a Polícia Federal, já na sua primeira tentativa de cumprir O mandado de prisão domiciliar contra o prefeito foi certeira em bater em horário comercial no local óbvio, ou seja, o gabinete do prefeito. Aí sim, né, que a comparação fica ainda mais ácida, porque vamos levar em conta aí também que os vereadores que fazem parte da comissão processante criada para analisar o pedido de cassação do mandato do prefeito disseram, né, que tentaram nesta semana entregar a notificação ao prefeito, mas não o localizaram em nenhum momento. Já a Polícia Federal, na primeira, já localizou? Bom, enfim, né? Inteligência é tudo. Deixando bem claro aqui que estou falando do setor de inteligência, ok? E não da inteligência de uns e outros que ainda acham que tem bobo até no futebol, né, Galvão? Fronte Transamérica até meio-dia. Fickle flame. Hey! To think I held you yesterday, your love was just a game. A golden bird that flies away, a candle. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Historinha para iguaçuensezinho dormir. Ô pai, ô pai, que é isso aí na sua mão, pai? Na minha mão? Nada de importante não, filho. É só o jornal do dia que o papai tava lendo aqui, o Noticiário Nacional. Conta uma notícia pra mim, pai. Conta uma notícia. Uma notícia... Bom, deixa eu ver aqui. Pai, tem conta. Essa aqui do jacaré da Disney, mas... Isso aqui é assustador pra criança. Atentado na França. Pior ainda, né? Tem aqui uma notícia com criança. Deixa eu ver. Ok, a notícia de Brasília. Deputado Eduardo Cunha. Vamos ver aqui. Eduardo Cunha é recebido por fã mirim no corredor do Congresso. Um menino de 6 anos que tem como ídolo o presidente afastado da Câmara dos Deputados. E caramba, isso aqui só pode ser brincadeira, né? Como é que é uma criança fã do Eduardo Cunha? Só pode ser brincadeira, não é possível. Bom, filho, não tem nada de interessante hoje aqui no jornal, não, tá? O papai vai pegar o livro aqui pra ler uma historinha pra você, ok? Porque agora é outra história. Ô pai, me tira uma dúvida. Claro, filho, se o papai puder responder. O que é essa palavra aí, pai? Essa palavra fã? O que é isso, pai? Bom, fã é quando uma pessoa gosta muito da outra, sabe? Gosta tanto, mas tanto, que essa pessoa vira um ídolo, entendeu? Ah, e o que é um ídolo, pai? O que é um ídolo? Bom, um ídolo é alguém que você admira muito, sabe? Tipo o papai aqui, sabe? Você admira o papai, não admira? Claro que sim, pai. Claro que sim, imagina. Ainda bem, hein, moleque? Senão eu já ia cortar aquele passeio do fim de semana, entendeu? Agora responde aqui pro papai. Vamos lá. Quem que é seu ídolo, hein? Meu ídolo? É, de quem que você é fã? Ah, fã? Eu sou fã do rei, pai. Sou fã do rei. Fã do rei? É, pai, do rei. Do rei, tipo, o rei lá do palácio? É, pai, do rei lá do palácio, sabe? O rei do Game dos Tronos, pai. Bom, menos mal, né? Menos mal, né? Por quê, pai? Que rei você pensou que era? Ah, eu pensei que fosse um rei aí, sabe? Um rei que agora até prenderam, né? Enfim. Prenderam, pai? Na masmorra? Não. Prenderam na prisão domiciliar, né? Casa de luxo, TV a cabo. Enfim, ele só não vai poder ouvir a gente na internet porque o acesso dele tá proibido. Só no FM que ele vai poder ouvir a gente. É que, enfim, né? Como tem menininho de 6 anos fã do Eduardo Cunha, né? O papai aqui já chegou a pensar besteira, né? Credo, pai. Não pensa besteira não, pai. Não, filho. Deixa pra lá. Vamos pra historinha hoje? Vamos lá. Eu vou contar aqui, pegando o livro, outra história. Bom, era uma vez um rei muito, muito esperto que foi coroado com a vontade dos seus súditos, né? Mas assim que chegou ao palácio, o rei muito esperto... Transamérica. Corner of Main Street, and the light. Fronte Investiga. Quadro Fronte Investiga, sim, ele está de volta, mas não nessa semana, tá? No programa da semana que vem, porque, enfim, é uma investigação complicada, mas nós vamos anunciando desde já que o objetivo dessa investigação, mais peculiar do que a pecúlio, né, é responder a seguinte pergunta: onde está o iguaçuíno, ele mesmo, o iguaçuíno, né, aquele iguaçuense com espírito de porco, em pleno ano de eleições municipais? Ó, chafurdamos por aí, não conseguimos muita informação, mas se você tiver pistas, mande-nos no WhatsApp 45882828228, também mensagem privada no Twitter ou no Facebook, ó, o anonimato é garantido e você sabe, né, la garantia soy yo. E esse barulho, hein? Que barulho é esse aí? Será que o iguaçuíno apareceu por aqui também? Enfim, né? E aproveitando o gancho da trilha, ó, não perca neste domingo, das 10 ao meio-dia, no programa Histórias e Memórias, reportagem especial sobre objetos não identificados aqui na fronteira, né? Objetos voadores não identificados, os chamados OVNIs. Será que tem? Será que teve? Dizem por aí, né, que a verdade está lá fora. Enfim, é amanhã, das 10 ao meio-dia, aqui nas ondas da sua rádio. Vamos descer de volta à Terra, música do planeta Terra, música humana, agora para você ouvir aqui na Transamérica. Yeah. Transamérica Pop. Momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta aqui nas ondas da sua rádio. E a edição da semana é dedicada a este período maravilhoso do ano, né? Um ano eleitoral em que até o Zé das Couves e a Maria da Paçoca se declararam aí pré-candidatos na disputa por um cargo na Prefeitura ou na Câmara Municipal, e chega a ser bonito de ver, né? É chance de vitória daqui, é conversa pra boi dormir dali, é promessa disso, promessa daquilo, tudo tão bonito, tão cor-de-rosa, tão, sei lá, nem parece política partidária. Só que o entusiasmo não dura muito, né? Porque aí começam a chegar as primeiras pesquisas, as primeiras sondagens, né? Primeiro, as pesquisas internas do partido, que sempre dizem aquilo que o pré-candidato do partido quer ouvir, né? Ou seja, que está bem na fita, né? Depois, as pesquisas divulgadas por meios de comunicação nem tão favoráveis assim, mas aí é fácil, né? Se você apareceu mal, é só você desqualificar a pesquisa dizendo que é uma pesquisa comprada, óbvio, né? O instituto não presta, foi tudo manipulado, enfim, né? E sabe o que é o pior? O pior é que muitas vezes é isso mesmo, né? Instituto de pesquisa em época de campanha é que nem pré-candidato, né? Brota em cada esquina. Aí o pré-candidato, todo esperançoso, olha a primeira pesquisa e dá de cara com um número que, bom, não se parece aí nem um pouco com aquele que aparecia nos sonhos dele, né? 2% da preferência dos eleitores, nem propina tem percentual tão baixo, né? 2%. Mas é claro que se ele for brasileiro, ele não vai desanimar, ele não vai desistir nunca, porque tem também ali ao lado a coluna do índice de rejeição, onde ele nem sequer aparece, ou seja, em tese dá para ele crescer 100% e até ganhar a eleição, né? Sem dúvida. Só que não, né, companheiro? Porque quem sabe o seu nome não aparece ali no índice de rejeição porque ninguém na cidade conhece você? Quem sabe, né? Quem sabe? Enfim, né? Interrogantes das pesquisas eleitorais. Olha, mas o importante é que a partir da semana que vem e até o começo de agosto, todos os partidos que pretendem participar da eleição precisam oficializar quem realmente serão aí seus candidatos e quais serão suas alianças, né? O que já poda um pouco aí dos pretendentes. Mesmo assim, ainda vai ter muita gente entrando na disputa, nem que seja só para fazer volume, né? Pegar um votinho aqui, outro ali. Uma novela que a gente conhece bem porque já ajudou a dividir votos e eleger em inúmeras oportunidades candidatos impopulares que, por exemplo, só ganharam uma vaga na Câmara por conta aí das coligações e seus temidos cálculos proporcionais. E é por essas e outras que é bom ficar de olho, até porque, né, 2016, ano de eleições municipais, é também um prato cheio pro quadro Engana que a gente gosta. Pode prometer, promete aí, vai, promete aí. E vamos agora a um brevíssimo intervalo aqui na programação Transamérica Foz. Na volta tem bate-papo com a mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Tem também o quadro Maravilhas Daqui, notícias estranhas da semana. Dizem também que o alemão da Transamérica, né, vai dar o ar aí da sua falta de graça por aqui novamente. Enfim, por falar em alemão, ainda hoje, né, tem o quadro do 7x1 da semana, porque o tal do 7x1 desde sempre continua sendo muito, mas muito pouco. Fronte Transamérica até meio-dia. Sai pra lá, Iguaçuíno! Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.